悪い印象はSalve! Salve, moça! Você entendeu, moça? Acabou o excesso de cautela, moça. Tem que falar. A situação tá preta, tá feia. Tu tá encarnada, moça. Tu tá encarnada. Quando tu te desprenderes dessa carne, tu vai ver. Sabe o que tu vai querer fazer, moça? Tu vai querer voltar pra exortar todo mundo. Tu vai querer voltar sendo médium. E tu vai implorar pros Exus incorporar em você pra exortar. Deixa o caveira. Esse planeta, Terra, dessa galáxia, tem muitos planetas nessa galáxia. Esse planeta é um dos planetas onde habita uma humanidade das mais preguiçosas que existe, dos mais cabeça dura que existe, dos mais maus que existe. E eu tô dizendo só aqui nessa galáxia, eu não tô comparando com outras. E o pior, acham que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos fazer um churrasco, dar uma festa, encher a cara, todo mundo tomando banho de piscina. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tem futebol, cerveja e mulher, tá tudo certo. Que se dane o resto. Então, é necessário, sim, exortar. E não usamos instrumentos perfeitos para isso. Usamos instrumentos imperfeitos. Mas são instrumentos que se dedicam e se esforçam para serem melhores. Que quando erram, admitem que erraram e fazem de tudo para consertar aquilo que erraram. São esses que nós vamos usar. Os outros, alguns outros, que são entupidos de conhecimento, mas não mudam o interior, esses também serão usados por magos negros. E muitos deles são famosos, são venerados, os seguem, os imitam. E eu digo, tem o que merece, continuem seguindo eles, continuem imitando eles, continuem sendo como eles. Porque vocês estão seguindo eles, imitando eles e sendo como eles, porque vocês estão em sintonia com eles. Se eles ofendem e vocês vão lá e ofendem junto, vocês estão em sintonia com eles. Se eles julgam e vocês julgam logo atrás, vocês estão em sintonia com eles. Se eles roubam e vocês roubam, estão em sintonia com eles. Vão pro mesmo buraco que eles. Se vocês são preconceituosos porque estão sendo imitadores deles porque eles são preconceituosos, vocês vão pro mesmo buraco que eles. Não pensem que nós estamos aqui de brincadeira. Não pensem que nós estamos expondo esse rapaz de brincadeira. Tem um propósito. Nós sabemos que nós não vamos mudar o mundo. Nós não vamos. Mas nós sabemos que nós vamos conseguir mudar muitas, muitas vidas. E que muitos não serão mais deportados por causa da mudança e da reforma íntima que vão fazer por causa das mensagens que nós trazemos. E que o médium traz, e que os outros médiums trazem. Então, está dando resultado. E um resultado muito maior do que se possa imaginar. Nós vamos continuar. Tem gente que viu a besteira que fez. Apagaram comentários. Apagaram comentários que puxaram mais de 300 ou 400 outros comentários. Mas o comentário foi feito. As vidas foram arrastadas. E já foi escrito tudo o que foi escrito. Não adianta apagar. Tá registrado. No plano espiritual, tudo se registra. Eu vou explicar aqui uma coisa, a nível de universo. Vamos supor que você queira saber o que aconteceu aqui na Terra há 100 mil anos atrás. Você quer saber em detalhes o que aconteceu numa determinada parte do orbe há 100 mil anos atrás. Só que não há nenhum registro do que aconteceu ali há 100 mil anos atrás. Como é que você vai saber, então, o que aconteceu ali há 100 mil anos atrás? Eu digo para vocês que existem algumas formas. Eu vou citar três formas. Existe uma luz. A luz, o sol, a luz do universo que bateu naquele lugar. Essa luz fotografa tudo, ela registra tudo o que aconteceu ali, a luz. Só que isso foi há 100 mil anos. Você terá que pegar uma nave, você terá que viajar para o universo, você tem que ter essa tecnologia. Você vai viajar uma distância de 100 mil anos-luz. Quando você viajar essa distância de 100 mil anos-luz, você vai encontrar o feixe de luz que estava batendo ali naquele lugar da Terra há 100 mil anos. Vocês têm essa tecnologia? Caso vocês tenham essa tecnologia para chegar lá e achar o feixe de luz, vocês terão a tecnologia para obter os registros que estão naquela luz? Não. Vocês estão bem longe disso. Então vamos para outra hipótese. Tentem achar um espírito que viveu naquela época, 100 mil anos atrás, naquele lugar. Um espírito que viveu naquela época, ele é imortal, então ele vai estar vivo hoje, já passou 100 mil anos, mas ele vai estar vivo, porque ele é espírito. Acha esse espírito, acessa o corpo mental inferior dele, lá estará todos os registros muito bem detalhados e você saberá tudo o que aconteceu há 100 mil anos naquele local onde aquele espírito esteve, não nos locais nos quais ele não esteve, porque ele só registra as coisas que ele presencia. Acha esse espírito? Está tudo registrado lá no corpo mental inferior dele. Ou então a terceira hipótese. Tá gostando, moça? A terceira hipótese Vamos supor que você é detentor de uma grande tecnologia. Você tem aparelhos tecnológicos, eletrônicos, muito avançados. Você faz a mesma coisa. Você pega um espírito que participou daqueles eventos, daquele momento de 100 mil anos atrás. Você deita ele numa poltrona e você deita na outra poltrona. Você liga sua mente na dele e a mente dos dois nesse aparelho de tecnologia muito avançada. Você faz uma imersão no passado e você registra ali os registros mnemônicos. Os registros mnemônicos. E os dois conectados a esse aparelho, aquele que viveu naquela época, todos os registros na mente dele vai passar da mente para sua mente. Você vai presenciar tudo, você vai ver tudo a partir da mente dele, dos registros mnemônicos. E aí você vai saber o que aconteceu. Agora vamos voltar à luz, que fotografou tudo o que aconteceu naquela parte da Terra, em detalhes, fotografia, em minúcias, foi fotografado. Agora vamos supor, vamos trazer para o dia de hoje, vamos supor que você entra no YouTube, num determinado canal e ofende alguém na escrita. E a sua ofensa desencadeou mais 300 ofensas no seu comentário. Aí passa um tempo, ou seja, você influenciou 300 pessoas a fazer um comentário agressivo. Aí passa um tempo, você se arrepende, você vê que fez besteira. Você apaga o comentário e junto com o seu comentário todos os outros 300 são apagados juntos. Desfiz a besteira. Não existe mais. Será que é assim? Ou a luz já fotografou quando você já escreveu? A luz já fotografou. Mesmo depois que você tenha apagado. O que está feito? Está feito. Tudo é registrado no plano espiritual. Tudo. Existem tecnologias, não precisa ser de extraterrestres, dos próprios espíritos que habitam aqui a Terra. A tecnologia do nosso plano espiritual, ela é muito avançada do que a da Terra, do que do humano da Terra encarnado. Sua tecnologia é extremamente obsoleta. A nossa tecnologia é muito mais avançada. Os espíritos daqui da Terra, humanos desencarnados, têm aparelhos, bases com tecnologia avançada, capaz de fazer tudo isso. Tudo é muito registrado. Os guardiões planetários, os guardiões da humanidade, você conhece bem eles, não é? Eu estou falando com você que está vendo o vídeo, porque eu sei que você está assistindo os vídeos. Eles têm o registro na base oculta da Lua, no subsolo lunar, a base principal dos guardiões, que está lá. Eles têm os registros, você sabe disso. Eles têm os registros de todos os médiuns da face da Terra. Todos. Eles têm lá os defeitos, as qualidades, as virtudes de cada médium, o lugar onde ele mora, a idade, o perfil psicológico dele, registros de várias outras encarnações anteriores dele, no que ele trabalha, o endereço dele, a idade dele, o programa encarnatório dele. Ele sabe quando está programado para ele desencarnar, como ele vai desencarnar, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele fez, as atitudes que ele tomou, Assim como temos registros de políticos, o que eles fazem, o perfil psicológico deles, onde eles moram, as contas bancárias clandestinas que eles têm, quanto eles têm nessas contas, onde está essa conta, todos os crimes que eles cometem, influenciadores da internet, os registros de todos, em detalhes, em minúcias. Nada passa batido. Nada passa batido. Tudo é visto. Um peido é registrado. Um arroto. É tudo registrado. Portanto, mano da terra, pensa bem. Pensa bem antes de tomar uma atitude, porque Deus tudo sabe. Tudo sabe. Então, vamos à educação daqueles que não têm conhecimento e daqueles que também têm muito conhecimento, porque só absorveram o conhecimento como computadores, mas não aplicaram em si e nem no dia a dia. Vamos educar a todos, porque suas atitudes, mesmo com todo o conhecimento que tu tem, demonstra o teu atraso evolutivo. Então nós vamos ajudar você a evoluir. Isso é misericórdia. E porque nós amamos você. Não pense que nós não amamos. Senão nós não estaríamos exortando e nem educando você. Criança.